Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biniba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Faltam apenas 17 dias. Fique atento, preste atenção, avalie, né? Você tem uma força poderosa nas suas... Depois não adianta você ficar reclamando. Ah, esse governador não presta, esse deputado não vale nada, esse presidente da República... Não, a culpa é sua, você que vai escolher. Então não vá em conversa dos outros, não. Presta atenção, observa, analisa. Uma coisa importante, veja o passado do seu candidato. Gente, quem não tem passado não tem futuro. Se o caboclo já aprontou, já é ficha suja, já meteu a mão no dinheiro público, deixa ele com a justiça para lá, escolhe um candidato ficha limpa, pelo amor de Deus, ficha suja não, viu? Faltam só 17 dias, fique atento, viu? Não vai em conversa fiada não, presta atenção para você poder definir o seu voto com consciência, tá bom? A discoteca do Cleitão traz o cantor Paulinho Reis. A Faculdade da Música apresenta os mestres Durval e Davi. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração que eu não canso de fazer aqui no programa. Lembre-se. E a dica de hoje é muito importante. O que a justiça não fez, você pode fazer. O que a justiça não fez, você pode fazer. É a dica de hoje, viu? Você lembra desta? Essa música foi um grande sucesso, mas um sucesso nacional que projetou o Teixeirinha pelo Brasil inteiro. Mas hoje eu vou trazer uma gravação desta música com o Sérgio Reis. Daqui a pouquinho, tá bom? Eu começo trazendo aí, Neinando o Sol. Onde circulou no gaio, todo cheio de cantoria. Vi um vermelhão no céu, é o sol acordando o dia. No terreiro o galo canta, no cerrado o rouxinol. Olha só a natureza, pedindo a benção pro sol. Dizem que ele é poderoso, disso eu também já sei. Montanha de gelo derrete, só de olhar um pouquinho pro rei. Resolvi cantar o sol com tamanha alegria. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Só peço pra ele desculpar a modesta poesia. Pela beleza que tem, pelos grandes feitos seus, cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. Cheguei a pensar que o sol fosse o coração de Deus. Sei que Deus é bem maior, que o sol é sua criatura. É que esse caipira ingênuo só quis fazer a figura. Mas que rei eu te admiro, sua luz me faz tão bem. Abaixo de Deus no céu, na terra o sol é Deus também. Alumia o dia inteiro, ainda de noite continua. Chega a hora de se deitar, o sol, em vez de descansar, empresta seu brilho pra lua. Resolvi cantar o sol com tamanha alegria. Só peço pra ele desculpar

adianta mais querer o meu amor perdeu. No frio da madrugada e fora o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem mandou você brincar com o meu coração? Perdeu, você que me deixou aqui na solidão. Agora me arrependi que quero meu perdão. Perdeu o meu amor. Mato Grosso e Matias, com a participação do Péricles, perdeu para o Salustiano Augusto Neves, de Piracicaba, no estado de São Paulo. Cleiton, não perca o seu programa pela internet. Eu via você no tempo da Rádio Nacional, depois você sumiu, agora eu te achei na internet. Bom demais, viu? Isso aqui é importante, né? Nós estamos juntando de novo os velhos amigos e carregando também agora os jovens que estão aprendendo a ouvir o nosso programa direto na internet. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Música nova de Rick e Renner, Amar e Chorar. Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra essa incerteza, nessa tristeza, tento não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta amar e chorar. Onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza, não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta. Nada vai mudar. Amar e chorar. Rick Renner, Amar e Chorar. Essa dupla fez uma grande bobagem, separou, né? O jeito leva a vida inteira para fazer o sucesso. Quando faz sucesso, cada uma coisinha boba separa. Aí viram que não tinha jeito, cada um gravou um disco, o trem não foi. Eles juntaram de novo, tem começou assim meio derrapando, meio travado e tal. Agora parece que tem que estar tomando um rumo bom, né? Gosto mais desses meninos, do Rick e do Renner, e torço muito por eles. Amar e Chorar é o nome do seu novo sucesso. No próximo bloco, Sérgio Reis, Matão e Mateus e Oblongues. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na década de 60, no finalzinho da década de 60, no início da década de 70, apareceu um gaúcho que explodiu no Brasil inteiro, que era o Teixeirinha, né? Rapaz, ele fazia sucesso demais da conta. Ele e a sua sanfoneira Mary Terezinha, os dois foram casados, depois separaram, deu uma confusão danada e tal. Ele ficou apaixonado demais, que a moça era bonita, tocava uma sanfona LED e era bonita demais, né? E essa música tomou conta do Brasil e o brasileiro não perdoa, né? Apelidou logo a música de Churrasquinho de Mãe. Brasileiro faz piada com tudo, até com a desgraça, né? Você lembra desta? Eu vou trazer a música gravada por um outro intérprete, o grandalhão Sérgio Reis, Coração de Luto. Vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida, morreu queimada no fogo, morte triste e dolorosa.

a certeza, quem ficou só fez te amar. Pare e pense bem antes de ir, pra não se arrepender. Quem vai ficar, vai chorar, vai penar, vai sofrer. Pense um pouco mais nos momentos que passamos. 7 anos não são 7 dias, são muitos anos. Esse alguém que está chorando com certeza te plantou dentro do coração. Seu amigo, confidente, seu amante, paixão. É por isso que eu digo, junto a gente encara o que Deus une o homem, não separa. Pare e pense bem antes de ir, pra não se arrepender. E vai ficar, vai chorar, vai penar, vai sofrer. E pense bem antes de ir. Matão e Matheus, 7 anos não são 7 dias. Na próxima semana eu vou mostrar a música nova do Matão e do Matheus com a participação do Leonardo. O Matheus é primo do Leonardo e o Leonardo resolveu dar uma de mão, porque a dupla é boa demais da conta, né? O Matão fez muitos anos dupla com o Monteiro, que formou agora a dupla do Fred e o Monteiro, uma dupla, duas duplas sensacionais. E o Matão merece, né? Tá pelejando a vida inteira aí. E agora com essa de mão do Leonardo, o trem parece que vai ficar mais fácil, né? Então semana que vem eu vou trazer a música nova do Matão e Matheus, com a participação do Leonardo. Esses meninos são lá de Trindade, no estado de Goiás, né? E eu conheci o trabalho deles e estou mostrando aqui no nosso programa, porque eu identifiquei nesse grupo, um grupo de muito talento. São meninos muito jovens, né? Eles próprios fazem as suas composições, eles mesmos tocam seus instrumentos. E eu estou apresentando ao Brasil Oblongues, Filhos do Brasil. discorda então. Por que que ele anda solto? Por que você insiste em querer não ver? É preciso evoluir para poder crescer. Debater sobre os fatos atuais. O fracudo preconceito é dizer que somos iguais. Vamos dar as mãos, fazer a nossa força. Unidos ninguém pode, ficamos de pé. O Brasil ainda continua andando de ré. Mostrei aí a nova geração dos goianos, oblongues, filhos do Brasil. No próximo bloco, eu vou trazer uma dica para você importante. O que a justiça não fez, você pode fazer. Você é mais poderoso do que juiz, do que ministro, do que desembargador. O que eles não fizeram, você pode fazer com a força do seu voto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos a 17 dias das eleições. A dica de hoje é muito importante, eu queria que você prestasse atenção, porque a lei da ficha limpa foi criada por iniciativa popular. 1.500.000 brasileiros assinaram essa lei. A lei foi para o Congresso Nacional e foi aprovada. Com a criação dessa lei, de imediato cerca de 10 mil políticos ficaram cassados sem poder disputar a eleição. Todos eles porque tinham alguma conta a prestar à justiça. Mas sempre tem aqueles mais atrevidos e mais endinheirados, porque advogado de corrupto cobra é caro, viu? Eu tenho informações que um advogado para defender um ficha suja desse não sai do escritório por menos de 3 milhões de reais. Imaginem vocês. Eu trabalho a minha vida inteira, consegui sucesso na minha profissão e não consegui ganhar isso ainda. Para você ter a noção. Então eles pagam isso. Então o que que aconteceu? Uma meia dúzia estava conseguindo romper e driblar a lei da ficha limpa. Mas é uma lei muito firme. E na última semana, três candidatos desistiram porque sabiam que não adiantava insistir, porque mais cedo ou mais tarde a lei ia pegar se eles ganhassem a eleição. E o interessante é que a maioria deles estava em primeiro lugar nas pesquisas, né? O que eu não entendo isso, porque para mim, eleitor que vota em candidato ficha suja é eleitor ficha suja também. Então, o Rivas, lá do Mato Grosso, desistiu, o Neudo Campos, lá em Roraima, desistiu, e o José Roberto Arruda, lá em Brasília, no Distrito Federal, desistiu também, porque eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, eles poderiam até ganhar a eleição, mas não iriam tomar posse. Se tomasse posse, não iria governar, porque mais cedo ou mais tarde eles iam ser cassados. Agora, eu acho uma irresponsabilidade desses políticos submeter o seu Estado a essa insegurança jurídica. Só que a lei tem brechas, e tem sobrado ainda aí um ou dois, no máximo, né? Um ou dois fichas sujas que estão insistindo em ser candidato, submetendo seus amigos, candidato ao Senado, deputados federais, deputados estaduais, a um risco muito grande, porque agora se eles caírem, eles não podem ser substituídos e os seus partidos, suas coligações, vão ficar sem candidato ao governo, o que é uma temeridade, né? Mas admitindo que até as eleições faltam só 17 dias, a justiça é meio morosa, muito morosa, pode ser que eles consigam chegar até o dia da eleição podendo disputar. Aí é o seguinte, essa é que é a minha dica. O que a justiça não fez, você pode fazer. Porque nesse momento, você tem mais autoridade do que o juiz, do que o ministro e do que o desembargador. Porque o seu voto, não tem jeito dele recorrer, não. Esses outros negócios vai recorrendo daqui, dali, vai empurrando com a barriga, os advogados põem recurso daqui, recurso dali. Agora o seu voto, não, você votou, não tem como entrar recurso nenhum. Então essa é a minha dica. Faça você aquilo que a justiça não fez. A justiça não fez, você pode fazer. Você pode fazer, primeiro que você vai estar se protegendo, porque você imagina, um corrupto desse, ficha suja, se você eleger, ele vai dizer, não, agora eu estou autorizado a roubar com gosto de gás, porque eu roubei pra caramba, todo mundo ficou sabendo, ainda votou em mim, então agora eu posso roubar, primeiro para pagar os advogados, né, que tem candidato aí que está gastando 50 milhões de reais, gente, é dinheiro que o capeta não carrega. Então, a dica de hoje, o que a justiça não fez, você pode fazer com a força do seu voto. Gente, ficha suja não, pelo amor de Deus. O avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação de Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Sei que não sofreria assim. Lu, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira do Pedro José. Lua branca pra Doralice Santana de Ouro Preto do Oeste. Lá no estado de Rondônia, ela que curte o nosso programa, diz que a vida inteira acompanhou a gente na Rádio Nacional. Ei, coisa boa, né? Um abraço a todos os meus antigos ouvintes da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia. Um tempo de ouro na história do rádio do Brasil, que infelizmente a incompetência dos diretores da Rádio Brás, agora a empresa Brasil de Comunicação, acabaram com a audiência, acabou com... Ninguém escuta mais a Rádio Nacional, né? Então acabaram esse patrimônio. Do povo brasileiro já foi jogado fora pela incompetência daqueles que dirigiram a Rádio Nacional nesses últimos anos. O pessoal não sabe que para fazer comunicação tem que ter comunicador. Não adianta o cara ir para a faculdade, porque ninguém ensina os outros a jogar futebol, ninguém ensina ninguém a cantar e ninguém ensina ninguém a comunicar. Né? Isso é verdade. Então o povo achou que podia substituir os grandes comunicadores e aí deu no que deu. Né? Acabou a Rádio Nacional, virou hoje lá uma estação que está lá, um cabide de emprego que ninguém escuta aquele trem. Sucesso novo dos filhos do Voninho, Maida e Marcelo, Demora. Sei que não é fácil esquecer um amor que marcou, que deixou pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Maiden Marcelo, demora. Eu vou trazer hoje uma curiosidade que o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, mandou para mim. O professor Júlio César é um estudioso, ele fica garimpando essas preciosidades e mandando aqui para vocês, porque vocês merecem ter sempre uma coisinha nova, né? Eu fico daqui me desdobrando, mesmo 34 anos depois de ter começado a minha vida profissional, eu fico aqui me desdobrando para me renovar a cada dia, para agradar você. Eu quero agradar você. Eu agradando o ouvinte, eu tô com tudo e não tô prosa, né? Então vamos recordar aí o comercial do Auricedina. E a criança acordou. Dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. E a criança dormirá em paz, porque Auricedina elimina a dor do ouvido e combate a purgação. Auricedina. Ouça hoje este nome para ouvir bem toda a vida. Dorme, dorme, menina. Quem conheceu matou a saudade. Quem não conhecia, aprendeu, né, como é que se fazia antigamente os comerciais desse. Esse era um remédio, né? É, eu acho que era para dor de ouvido, um negócio assim, não me lembro bem o que era, não. Mas isso, esse remédio era famoso. Deve estar por aí até hoje nas farmácias, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Reginaldo Gonçalves, do pequeno Ilismar, que trabalha com meu amigo Fred Linhares, lá na 105 FM, na televisão também. O Maurício Cândido, Beto Caetano, o Alex da dupla com Giovanni, Elisa Costa, Valdilene Mendes, Ana Maria Guerra, o meu querido amigo Tiago Trigo, Titi, a Maria Augusto Ribeiro, Ian Dias, Vladimir Gomes e o cantor Adriano Facchini, que é de Brasília, mas mora lá no Rio de Janeiro. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, muita luz, muita paz, muita harmonia na sua casa e principalmente muita saúde, viu? Eu vou aqui à página 57 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar trazer uma oração que eu não me canso de fazer aqui no programa. Porque já reparou que a gente gosta de reclamar? Tem gente que nunca está satisfeito com nada. E eu sempre digo o seguinte: quem não sabe saborear as suas conquistas, por menores que elas sejam, não merece tê-las conquistado. Entendeu? Eu não. Eu, cada coisa que eu conquisto, que eu consigo, eu paro, saboreio, agradeço a Deus de ter tido aquela oportunidade. Porque, na verdade, nós não temos mais o passado, porque ele já passou. Nós não temos o futuro, porque nós não sabemos se nós vamos estar lá. Então, nós só temos o presente. Então, o negócio é viver o presente, recordando os bons momentos do passado, pegando os maus momentos que nos ensinaram a evitá-los, a evitar o erro novamente, né, e curtir a vida, que é essa maravilha que Deus nos deu. Eu vou trazer aqui uma oração que eu quero dedicar a todos vocês. Lembre-se, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Lembre-se, se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cujo nascimento já foi uma decepção. Se você está cansado do trabalho, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para se cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos, muitos que dariam tudo para ficar no seu lugar. Amém. É, você está queixando da vida, olha em volta, veja os exemplos aí. Tanta gente tem a vida pior do que a sua, né? Agradeça a Deus, arregace as mangas e mude o seu destino. Deus nos dá essa possibilidade de mudar o seu destino. Nada resiste à força do trabalho, da luta, da fé e daquelas pessoas determinadas que estão sempre seguindo em frente, né? Então, ao invés de reclamar da vida, vai trabalhar e que Deus ajuda quem trabalha. Preguiçoso, Deus não costuma dar de mão para eles, não. Eles têm preguiça até de rezar. Esse menino é de Patrocínio, lá do Arraial Cumprido, pertinho do Coromandel. Lucas Luco, Copos e Garrafas. Gosta de brincar, eu nunca imaginei que um dia eu ia te encontrar nesse lugar com outro alguém. Usando aquele perfume que eu te dei, eu morrendo de ciúme, ainda te perguntei como é que tá, tá tudo bem. Seu novo amor chegou, puxando uma cadeira, sentou bem do meu lado, me tratou com frieza. Te dei um beijo longo, nessa hora eu não aguentei. A raiva e o ciúme dominaram minha mente, e eu saí quebrando tudo que eu vi pela frente. Copos e garrafas jogados no chão nem se comparam com o estrago no meu coração. Da sua ausência eu me tornei um cara irracional. Minha loucura te envergonha, eu faço tudo igual. E por favor não me apareça mais com outro em minha frente. Eu nunca vai ser diferente. O amor chegou, puxando uma cadeira, sentou bem do meu lado, me tratou com frieza. Te deu um beijo longo, nessa hora eu não aguentei. A raiva e o ciúme dominaram minha mente, e eu saí quebrando tudo que eu vi pela frente. Com copos e garrafas jogados no chão nem se comparam com o estrago do meu coração. Com a sua ausência eu me tornei um cara irracional. Minha loucura te envergonha, eu faço tudo igual. E por favor não me apareça mais com outro em minha frente. Eu nunca vai. A raiva e o ciúme

assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Isso aqui foi Enquanto de Feras, né? O imortal poeta goiá e Valderi e Misael, Caminhando pela Vida. A frase irretocável é da sabedoria popular: os melhores conselhos são sempre os mais difíceis de serem seguidos. Os melhores conselhos são sempre aqueles mais difíceis de serem seguidos. É a frase irretocável do programa de hoje. E é verdade, tem gente que diz que se conselho fosse bom, não era dado, vendia na esquina. Mas eu, que não sou bobo nem nada, eu gosto de ouvir os conselhos, mesmo que eu não concorde inteiramente com eles. Sempre tem algum ensinamento. As pessoas que vivem mais já praticaram os erros que podem ser evitados, que nós pratiquemos se nós nos espelharmos nos seus ensinamentos, né? É uma questão, na minha opinião, só de inteligência. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Paulinho Reis. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão tem novo dia e novo horário. Você que me ouve no rádio há tantos anos, nunca viu a minha fisionomia, nunca viu a minha cara, não sabe o que está perdendo. Eu sou um veião danado de ajeitado. Minha mulher diz que eu sou um gatoso, um gato idoso. Ela fala assim, sabe, o povo fica assustado, porque eu sei que você é meio esquisito, grandão, brancão demais da conta, zóio azul. Ai, ai, ai, bom demais a vida, né? Mas, ó, eu tô com o programa Conexão Brasília na Rede Brasil de Televisão, que é a emissora mais nova do Brasil. Nós estamos no ar há apenas 10 anos, crescendo muito. Já estamos em mais de 200 municípios do Brasil, em 22 capitais. Mas todo mundo que tem uma televisão ou um computador pode me assistir em qualquer lugar do mundo, viu? Por exemplo, se você é assinante da TV Oi, você pode me assistir no canal 1. A Claro TV é 133. A Sky, 175. TV Vivo, 237. GVT, 248. CTBC 714. A única TV paga que não transmite a Rede Brasil Televisão é a NET. Se você quiser me ouvir, cancela seu contrato com a NET, escolhe aí a TV Oi, Claro TV, Sky, TV Vivo, GVT, CTBC, você vai poder assistir o nosso programa também, viu? Se você tiver uma antena parabólica, você pode me assistir também. E se você tiver um computador, em tempo real, www.rbtv.com.br, rbtv.com.br. Agora, toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, da Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Paulinho Reis, Amor de Aluguel. Hoje eu não volto pra dormir. Hoje eu vou mudar meu endereço. Sempre fui um cara tão fiel. Sempre dei amor a uma bandida. E pra aliviar a dor que eu sinto, só metendo a cara na bebida. Traga garçom, aquela dose que eu bebia. Põe pra tocar aquela moda que eu pedia. Me apaixonei. A minha raiva é de alguém que jura um dia culpa é tua. Hoje eu tô com raiva de mim mesmo. Hoje eu não volto pra dormir. Hoje eu vou mudar meu endereço. Sempre fui um cara tão fiel. Sempre dei amor a uma bandida. E pra aliviar a dor que eu sinto, só metendo a cara na bebida. Traga, garçom, aquela dose que eu bebia. Põe pra tocar aquela moda que eu pedia. Me apaixonei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Paulinho Reis, Amor de Aluguel. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode me ligar de 8 da manhã até 7 horas da noite. Vai ter sempre uma pessoa lá para te atender, passar o recado não só para mim, mas para todos os programas da rede da Rádio Estúdio Brasil. É o 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Olha, esses professores que eu vou trazer aqui, vocês prestem atenção, que são os mais talentosos que tem. Essa dupla é sensacional. Até hoje eu não sei quem canta melhor, se é o que faz a primeira voz, se é o que faz a segunda voz. E eles, inclusive, se dão ao luxo de vez em quando de trocar, né? É uma dupla sensacional. A Faculdade da Música apresenta os mestres Durval e Davi, Mentira. Pela vida, e quantas frases de amor oferecidas nos envolveram num desejo da paixão. Momentos, quantos momentos já vivemos comovidos na sensação de um romance colorido. Quantas noites te amei com emoção. Maldade, quanta maldade. Já tentaram nos fazer quando vieram me dizer que você tem um novo amor em seu coração. Mentira, diga para mim que é mentira, que não existe outro alguém em sua vida, e o que vieram me contar não tem valor. Acreditar que é mentira, que viverei eternamente em sua vida, e que entre nós ainda existe muito amor. já tentaram nos fazer. Quando vieram me dizer que você tem um novo amor em seu coração, mentira, diga para mim que é mentira, que não existe outro alguém em sua vida. E o que vieram me contar não tem valor. Mentira, me faça acreditar que é mentira, que viverei eternamente em sua vida. E que entre nós ainda existe muito amor. A Faculdade da Música apresentou Os Grandes Mestres Durval e Davi, uma gravação de 1985, Mentira. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos do Brasil, Jorge e Matheus. Não dá pra esquecer teus olhos em todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, mas é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além. Sofro, morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Esquecer teus olhos em todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, mas é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além. Sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudade sua eu não choro mais. Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. E com esse sucesso do Jorge e Matheus, Vai Doer,